Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura, estou com ele, meu fiel escudeiro Giovanni. Olha, já pegando aqui com o tema e aproveitando a vitória do São Paulo hoje, que bom que eu nunca falei mal de jogador nenhum na internet. Que bom, que bom. Bom, o outro nosso, meu querido fiel escudeiro Gabriel Leal, tá se recuperando aí, tava com uma tosse hoje, não tava muito bem. Ele mandou mensagem, né, desejou bom podcast a todos. Infelizmente ele não pôde estar neste episódio, mas episódio que vem ele vai estar aqui com a gente. Pessoal, hoje estamos recebendo uma convidada muito bacana. Pra quem lembra, ela participou do podcast da Marvel, né? Acho que foi lá por 2022, mais ou menos. Estamos recebendo a querida Stephanie. Oi, gente, tudo bem? Prazer novamente estar aqui, né? Participando desse momento descontraído. E com certeza hoje vai ser show, igual foi a gravação da Marvel. Lembrando que hoje a gente vai ter um podcast sobre direito digital, esse é o tema de hoje. E para começar o nosso bate-papo, eu vou perguntar para você, Stephanie, qual que é a importância do direito digital na era da tecnologia e da internet? Olha, na verdade, a importância do direito digital, né, frente a esse vasto mundo, né, da tecnologia, ele é essencial, ele é primordial, ele é mais do que nunca, eu acho que ele é necessário. Até porque, se a gente for analisar, a legislação não acompanha, né, os mesmos passos, ou melhor dizendo, a corrida, né, da tecnologia. Então, é sempre bom ter o direito digital acompanhando, regulamentando e, ao mesmo tempo, fiscalizando, né, para evitar, né, ter esse cunho mais preventivo, né, de situações que a gente se vê imerso no dia a dia aí, pelo mundo digital, pelas plataformas digitais e até mesmo de repreensão, né, para gerar essa questão social, né? Eu acho que é muito mais uma questão de reação da sociedade do que do próprio direito, né? Essa necessidade do direito digital e a sua finalidade também. Ana, legal. Giovanni, quer comentar alguma coisa? Cara, uma coisa que foi interessante comentado ali é essa disparidade entre uma a evolução de um dos lados e do outro, né? Se a gente for parar pra pensar, pô, a gente, sei lá, vai falar que em LGPD, Stephanie, se eu errar aqui a data, você me corrija, mas eu acho que o remonta é pra 2016, 17, né? É, 2020. 20, exatamente, mais perto ainda. E se a gente for ver, pô, 2020, cara, a rede social já tava bombando há década. Já começaram a falar em metaverso, em isso e aquilo. E só em 2020 a gente foi querer botar uma responsabilidade no que acontece no meio virtual, né? Porque até então era meio que uma gambiarra pra você responder pra alguma coisa que você fazia lá, né? Não lembro muito bem como é que era, funcionava na época. Tinha algumas normativas, algumas tratativas legislativas internacionais, né, pelo qual o direito normativo do Brasil aqui, ele realmente acabava aplicando por analogia, né? Não que havia uma tipificação, mas que era aplicado por analogia, né? Então a gente, entre aspas, se apropria, né, das tratativas normativas do fulaninho e traz para o nosso contexto social, o caso concreto que a gente convive aqui. Então, assim, essa questão da LGPD, acho muito interessante a existência dela, porque ela estava há muitos tempos apenas no papel, apenas como um projeto de lei, né? E ela só se viu, assim, no protagonismo que ela merecia há muitos tempos, né, já estar vigente em 2020. E por acaso foi o momento que instaurou a pandemia, de fato, né? Essa questão da tecnologia se viu muito mais em uma fase caótica, emergencial, né? Pela sua fiscalização, regulamentação, do que antes, né? Até porque eu acho que essa era a questão. A falta de importância, ou talvez significado, que o próprio poder legislativo e um pouco do judiciário aplicava em relação a essas questões, né? Mas se a gente for analisar, a tecnologia sempre esteve presente. Eu acho que é um pouco chocante a gente ver que a legislação da LGPD, a título de exemplo, só foi validada em 2020, que é o momento que, se a gente for analisar em quesito de normas, é muito prematura. E, como eu disse, a gente pode correr e a gente não vai alcançar a internet, a gente não vai alcançar as plataformas digitais, a gente não vai alcançar a vida virtual de toda uma sociedade, né? Então, isso daí é um respaldo muito bom para críticas também, né? que, infelizmente, a nossa situação hoje ainda continua em extrema luta, né, para melhorar cada vez mais algumas normas que ainda possuem lacunas, né? Ah, e a título assim de exemplificação, né, essas lacunas podem ser casos reais em que não há uma norma, né? Não existem normas que se apliquem àquele caso, porque não tem uma norma e aplique-se à realidade virtual da situação, entende? Então, em muitos casos, aplica-se, como eu disse, por analogia, né? Já pegando esse gancho que você comentou dos desafios, assim, quais são os principais desafios legais enfrentados aí no ambiente digital? Olha, são inúmeros, com certeza, são muitos. Porque sempre havia um ditado, diziam que a internet, né, navegar na internet, navegar nesse mundo de ninguém, era muito complexo, principalmente na questão da privacidade, os dados das pessoas, dos usuários. Então, assim, hoje a gente tem muitos problemas, né, as quais há necessidade da intervenção do Poder Judiciário para haver essa reprimenda, né, essa questão de controle, muito mais um controle, muito mais uma fiscalização, como é o caso, por exemplo, da privacidade e proteção de dados. Como a gente filtra essas informações? Como a gente controla esses dados? Como os entes privados, os entes públicos controlam essas informações, esses dados sensíveis, dados gerais, qual a finalidade delas, para que extrair elas? E mais que isso, a que validade você vai manter aquilo, né? Porque na LGPD, todas as informações elas têm uma validade, né? É quase como se fosse um produto perecível, né? Então, assim, a gente tem que manter, mas por um certo período. E qual tipo de dado a gente mantém? Qual tipo de dado a gente não mantém? E dados antes da insurgência, né, da LGPD de 2020? Dados, por exemplo, extraídos do Messenger? São dados que ainda permanecem, né? Outra questão é a questão da cibersegurança, né? Então, a questão de ataque cibernético, violação de dados, né? Como é o caso, né, a título de hipótese aqui, as questões do estelionato digital, né? Então, assim, eu já tive em contato com o direito bancário, é muito comum a gente ver fraudes bancárias. Então, assim, é a questão, por exemplo, de uma, vamos supor, um cibercriminoso acessar um dado seu, um dado que foi disponibilizado publicamente, um dado mínimo seu, e com base nessa informação mínima, conseguir entrar em contato com você a ponto de você fornecer dados seus ou até mesmo informações que facilitem o acesso virtual dele a demais dados, pelas quais você até então não tenha fornecido, mas que nessa questão ele acaba utilizando-se das plataformas digitais dos bancos para, por exemplo, aplicar o ânimo de negociar, né? Vamos supor, fazer um empréstimo, né? E consegue, infelizmente consegue, porque isso daí é o que dizem de uma engenharia pelo cibercriminoso. E questões de fraudes, elas sempre inovam, sempre, sempre inovam. Conforme a tecnologia evolui, os crimes virtuais evoluem em conjunto, né? Então, esse é um outro problema que é muito difícil haver esse controle e fiscalização pelos entes que têm esse controle de dados pessoais. Também a questão da propriedade intelectual. É muito comum a gente ver essa questão da pirataria. Essa questão, por exemplo, da extração, da distribuição, do plágio, né? Então, isso daí são problemas pelos quais, por mais que haja dispositivos e softwares que consigam trazer essa questão de validade do conteúdo, ou até mesmo trazer uma codificação de segurança, ele não vai ser 100% eficaz, entende? Então, como eu disse, tecnologia evolui. Então, a gente tem sempre que promover a evolução também desses dispositivos de segurança, né? A questão também da responsabilidade dos controladores, dos intermediários, né? Que é, por exemplo, proposto nas redes sociais. Como que o controlador, como intermediador, vai conseguir controlar as informações que são inseridas ali, a proporção dos conteúdos que são promovidos pelas redes sociais, né? Então, isso daí é algo que a gente vê em muitas vezes, a questão do discurso de ódio, né? Como controlar isso? Como filtrar, fiscalizar, como conseguir identificar, principalmente. É muito difícil, né? Até porque as pessoas, cada vez mais, elas vêm trazendo uma sutileza, né? Entre aspas, sutileza disfarçada de discurso de ódio. Como é que a gente pode acabar denunciando essas situações, né? Ou até mais do que isso, a responsabilidade das pessoas que deveriam prevenir, né, essas questões. A questão da neutralidade da internet, né, que pega em gancho essa questão da responsabilidade pelas redes sociais e pelas plataformas digitais afins, né? É muito difícil a gente trazer uma rede social mais neutra, vamos supor, né? Então, a gente acaba sendo moldado por aquilo que a gente recebe. Os algoritmos, eles acabam identificando que a gente acaba tendo um certo tipo de tendência, um certo tipo de personalidade puxada para algum tipo de conteúdo. Vamos supor, um conteúdo político vai trazer muito mais informações políticas. São conteúdos fidedignos? Nós sabemos, né? Mas ele vai trazer todas as informações que ali são inseridas, né? Então, essa neutralidade é muito difícil. Eu creio dizer que é quase nula. E também a questão da jurisdição, né? Os desafios do poder judiciário em conseguir controlar todas essas nuances e também a questão do poder legislativo em conseguir inovar e até mesmo aplicar a novas vertentes que sejam, como eu posso dizer, sejam compatíveis com a situação da sociedade. Isso é um fato. A sociedade evolui, a tecnologia está evoluindo a sociedade. A sociedade precisa da tecnologia. A tecnologia, por outro lado, traz uma vertente, traz um molde em que a sociedade se adapta e com isso a legislação e o poder judiciário tem que andar em passos apressados em conjunto para conseguir controlar todo esse tipo de informação, todo esse tipo de evolução, né? E é claro, a regulação de tecnologias afins, né? No caso, blockchain, criptomoedas, né? Que não tem isso, né? Infelizmente não tem questões de drones, como foi o caso, por exemplo, da guerra da Ucrânia, né? Que era o envio de drones para países estrangeiros dentro do território ucraniano, e não tinha regulamentação, não tinha controle, não tinha fiscalização desses tipos de envio. Envio do quê? Envio de mantimento? Envio de arma? Envio do quê? Né? Então, isso daí tem toda a interferência do direito digital, né? E é algo que, em que pese a sociedade almejar muito essa evolução, ainda assim é um problema. Por exemplo, a questão da liberação dos jogos de apostas. Tem muitos jogos de apostas de fora que acabaram sendo legalizados no Brasil, né? E com isso, a gente vê pelo menos uma vez por semana a questão de fraude, por exemplo, do jogo do Tigrinho, né? E aí? E a responsabilidade daquele influencer que promoveu aquele jogo de aposta, aquela plataforma de jogos, em cima, por exemplo, de quem está ali consumindo aquele produto. Então, tipo, é uma vertente, é um grão de areia que acaba se transformando na praia toda, sabe? E essa questão do jogo do Tigrinho é uma questão bem séria que você comentou, porque a gente tem muitas pessoas que jogam o jogo do Tigrinho. Tive pessoas aí, companheiros de trabalho ali, que talvez por uma falta ali de informação ou outra entraram nisso daí, perderam dinheiro, aí o cara some com a plataforma, e aí depois não sabe o que fazer, e eles vivem migrando essas plataformas. Porque pelo que eu entendi, esse jogo do Tigrinho meio que você compra por exemplo, um site lá na HostGator, aí você compra um jogo, tem até para comprar no Mercado Livre, eles te dão, tipo, lá o código e tal, e nesse negócio você consegue girar dinheiro, né? Só que se você quiser sumir com a grana da galera, parece que isso não é uma coisa tão complicada, tipo, do cara executar isso, porque são várias plataformas, né? O jogo, na verdade, ele é um meio de captar dinheiro ali, né? Que as pessoas contratam para ficar ali hospedado no site para ali, venha jogar e tal, né? E tem tido muito, muito caso de fraude. Giovanni, quer complementar alguma coisa? O que você comentou aí, eu descobri esses tempos atrás. A galera compra essas plataformas como se fosse um cassino white label, né? E aí o cara vai lá, bota tigrinho, bota coelho. Tem um monte, tipo, cara, é um zoológico, assim, você acha bicho de tudo. E cara, tá tipo um negócio que tá se tornando absurdo, porque, tipo, ah, não, você pega que nem as casas de aposta que tem no Brasil aí, as bets da vida. Daí tem a do Ronaldinho, daí tem a do Gustavo Lima, daí tem a do Lourdes Pedreira, daí tem a do Fulano, do Ciclano. E agora começa a aparecer umas fotos desses cassinos online. E é tipo, sei lá, o Neymar fazendo a propaganda. Cara, não é o Neymar, entendeu? Tipo, É o Neymar de IA falando para você se inscrever na plataforma e é uma foto photoshopada do Neymar com o Exato. celular na mão com a foto da plataforma. Exato. E aí, tipo, isso é só um dos, né? Porque daí você, pra quem tá frequente o YouTube, essas coisas assim, cara, direto aparece vídeo do Marcos Mion anunciando que o Mercado Livre tá vendendo celular a R$ 200 pra cidade do Rio Grande do Sul. Cara, é direto, direto isso, esse tipo de coisa. E as plataformas, até o presente momento, elas estão fingindo que não tem nada acontecendo. Obviamente, Com certeza, porque pra elas é jogo, porque assim. Anúncio é anúncio, não importa o que, os caras estão pagando pra aparecer. E aí o maluco lá registrou o cassino online lá no Curaçao, sei lá, pô, ah, beleza, a hora que fechou, o cara viu ali, pô, fechou um lucro legal, mas fecha a plataforma e vida que segue, vai pro próximo. é, isso é bem complicado, assim, porque eu tive pessoas que perderam muito dinheiro com isso daí e tal, se empolgaram na época. Eu lembro que tive questões pessoal do trabalho ali, nossa, ganhei tantos reais, e realmente depositaram na conta dele o dinheiro, ele tava todo faceiro da vida, né? E no fim acabou caindo no golpe, né? E infelizmente muita gente caiu. Uma coisa que você Cara, comentou. e assim, só para complementar, isso aí é um modus operandi que não é desconhecido. A galera fala, pô, fala assim, ah, não, que eu jogo, vou ganhar vida fazendo aposta, pô, jogo do tigrinho, não sei o quê. E na hora do meme, pô, é legal, é engraçado. Mas é justamente esse o negócio que a casa ganha dinheiro, entendeu? O cara, ele vai lá e te bota lá, pô. Fui lá, joguei R$ 20, entendeu? Aí, pô, me animei e tal. Aí, beleza, fui lá, joguei esses R$ 20, virou 40. Falei, pô, é agora que vai. E aí você vai lá aqui e faz assim, pô, mas só 40 eu vou ganhar 80. Então eu já vou botar mais 50 em cima pra ganhar 100, entendeu? E aí que a plataforma vai lá e te dá o golpe. Porque, assim, é um algoritmo. Cara, cassino online é feito pra tu perder. Ponto. Não, você não vai ganhar dinheiro em Blaze, não vai ganhar dinheiro em Tigrinho, não vai ganhar dinheiro em nada, esse negócio não existe. O algoritmo tá lá pra te fazer perder, não pra fazer a casa perder dinheiro. É, esse é o ponto do negócio. E aí é a mesma lógica do negócio do cara que vende droga, né? Pô, o cara tá lá, tá vendendo droga, aí um dia lá ele tá num dia ruim, pô, ele vai lá, experimenta alguma coisa e vira viciado. A lógica psicológica por trás é a mesma. É o vício, é a geração do vício. E uma coisa que eu ia comentar, você comentou da questão de dados de banco. Eu já tive minha conta uma vez hackeada, uma vez pagaram IPVA do carro de São Paulo uma vez, né? Consegui recuperar o dinheiro, tive que fazer todo o procedimento de boletim de ocorrência, né? Mas essa questão de invasão de dados é bem forte mesmo. Teve até, acho que foi em 2017, acho que foi mais ou menos nessa época, teve aquela menina influenciadora que era casada com um rapaz que era super rico, foram até ver a corrida lá de Mônaco lá, e prenderam o rapaz lá que disse que ele desviava centavinhos da conta de todo mundo e o cara foi enriquecendo assim. E aí até que um dia conseguiram pegar ele, né? Conseguiram provas e descobriram que tinha todo um esquema. E a namorada dele, no caso, era uma influenciadora, vivia postando fotos nas redes sociais, tudo, deu maior. Na época deu o maior caso, mostrou na mídia, assim, tudo. Então, realmente, essa questão de desvio de dados, assim, de banco, principalmente, né? Tem que tomar muito cuidado mesmo, assim. Eu, graças a Deus, consegui recuperar, né? É, foi uma questão que no mesmo dia já fui no banco, já mostrei e tal, fiz boletim de ocorrência, consegui reverter a situação, né? Mas tem muitos casos que eu conheci de gente que teve dinheiro desviado na conta, de uma forma também, sem explicar, né? Eu lembro que na época eu tinha que acessar o home broker do Bradesco para você fazer os investimentos lá. Aí no antigamente era direto, não sai do Bradesco, você tinha que acessar uma plataforma, tinha que digitar um monte de código e senha e lá. Aí você entrava e travou a tela do meu computador por uns 10 segundos e voltou depois. E aí eles tiraram dinheiro, assim, na mesma hora, assim. Aí no mesmo dia eu levei o computador para formatar, falei, olha, não formato isso aí, que eu não sei o que que tem aí dentro. Mas isso aí é bem sério, essa questão de dados de bancários. Mas partindo aqui para a próxima pergunta, como que você acha que a legislação, como que a legislação ela aborda questões de privacidade e proteção de dados online? Olha, eu assim trago muito como referência a LGPD, né? Então, ela por si só é uma inovação, eu acho que assim é um divisor de águas e foi uma grande vitória em relação ao longo da história, né? Pelo menos aqui no Brasil, eu vejo que ainda há se arrumar muitas coisas, mas ela traz alguns conceitos, alguns controles, né, fiscalização do próprio ente federativo, né, que vem trazendo como se fosse um guia prático para entes privados e públicos tomarem todo um cuidado, todo um controle, todo um manejo, né, desses dados pessoais, da questão de distribuição, da extração, da validade, do tempo de uso, do tempo de desuso, enfim, né, tudo isso. E então, assim, o que eu posso dizer para nós que temos esse contato, né, esse contato como usuários, né, das redes e plataformas digitais. Primeira coisa, é uma coisa que muito acontece quando a gente abre, né, alguma página, enfim, é aquela questão do consentimento do uso de dados, a informação que você vai passar dos seus dados para aquela plataforma. Porque quando a gente entra no site, a gente já está entrando com um login, geralmente, né? Então, por si só, aquela plataforma já tem preliminarmente um acesso em relação aos seus dados. Então, a LGPD já vem trazendo e abordando essa questão do consentimento das informações prestadas para o usuário em relação ao receptor, né, dessa questão. Então, assim, é importante que as plataformas tragam as informações de primeiro, se o usuário libera as informações que vão ser fornecidas pelo mesmo, na questão, por exemplo, de um cadastro na página, né, vamos supor uma página de loja, eu quero fazer um login, então eu preciso informar certos tipos de dados, dados sensíveis, não sei, dados em relação a, por exemplo, uma página vamos por aí, dados referentes a uma instituição hospitalar, né? Então, são dados sensíveis que podem constar ali, né? Aplicativo do SUS, né? Já é uma informação que deve ser tratada com muito cuidado, porque são informações sensíveis, são informações que não podem ser disponibilizadas, não podem ser remanejadas a certos tipos de entes da federação. Então, tem que ser mantidas ali. E elas precisam ter um período de controle, um período de validade que precisa ser descartada. E é um período muito íntimo. Então, esse já é um primeiro quesito da LGPD trazendo um controle, né, pelos entes em relação à recepção desses dados. Outra questão é a transparência. Então, assim, quando a gente entra no site, entra numa plataforma, é obrigatório que ali conste o que que vai acontecer com os nossos dados. Geralmente fica no pé da página, né? No finalzinho, aquelas letrinhas miúdas, ou até mesmo naqueles termos de uso, né? Qual a finalidade? Por que eles precisam daqueles dados? Exato. Sabe? Sobre qual vigência, de qual norma? Geralmente é LGPD, né? Que ali traz o dispositivo de lei pelas quais eles estão requerendo, ou pelas quais eles vão estar sendo regidos, por qual artigo, né, e qual o período de validade daquelas informações. Então, essa questão da transparência não é opcional, é obrigatória. A questão do consentimento também. A questão dos direitos e titulares dos dados. Então, assim, nós, usuários, a gente não tem ideia, a proporção do que a gente faz quando a gente acessa um site, né? Então, isso daí é uma questão muito mais, assim, do direito do próprio cidadão, né, sobre o que está sendo feito naqueles dados e pelos quais a LGPD, em contrapartida, vem trazendo todo um rol do quais são os direitos e deveres do usuário em relação aos dados que ele mesmo vai estar provendo a esses entes, entende? A outra questão é a segurança, né? A LGPD vem trazendo algumas diretrizes relacionadas à segurança dos dados, né? O que que as empresas precisam adotar? Elas precisam adotar ou até mesmo aplicar certos tipos de software de segurança para cada tipo de dado. Quais? Então, assim, ele vem trazendo todo um auxílio para que seja regulamentado e seja mantido a criptografia e segurança desses dados. A LGPD, por si só, ela já traz isso. Outra questão também é a responsabilização e prestação de conta pelos moderadores, né? Então, existe, por exemplo, um moderador também denominado como DPO, né? Ele é o encarregado pela proteção dos dados, né, das pessoas. E do DPO tem os seus subcarregados, né? São encarregados também de fazer o manejo, a divisão dos dados, o descarte de certos tipos de informações pessoais, informações sensíveis, o que é necessário, o que não é necessário. Então, assim, ele faz muito mais um controle de compliance, né? Como eu posso dizer, uma atividade de agenciamento, né, dos dados pessoais das pessoas dentro das empresas ou dentro dos entes públicos, né, afim, e essas pessoas são obrigadas a controlarem os dados, filtrarem os dados, entendem, fiscalizar os dados, preservar os dados e, mais que isso, saber aonde distribuir esses dados, como é o caso, por exemplo, de empresas, né, no setor de RH. Quais são as informações que precisam ser informadas no RH? Entende? Vamos supor, contratos de trabalho digitais. São informações que são passadas pelo banco de dados da empresa, mas esse banco de dados ele precisa ser minuciosamente analisado e controlado para que não haja, por exemplo, a distribuição de informações em excesso, informações que não sejam, por exemplo, aplicáveis a certo tipo de necessidade entre setores. Ou seja, informações, por exemplo, de um atestado médico. Para quê, né? Em qual setor? Para quê eu vou distribuir isso, entende? São informações que afetam a personalidade do ser humano, que afetam a integridade da pessoa. Então, tanto o DPO quanto os controladores a níveis menores, eles têm essa responsabilidade, esse compromisso, não só com o controle dos dados e tratamento dos dados, mas também em compliance, análise de risco, o que pode acontecer se haver certos tipos de falhas para preveni-las e, posteriormente, evitar certos tipos de danos que acabem afetando a empresa ou até mesmo aos usuários que têm essas informações prestadas. Porque a multa, ela é milionária, literalmente milionária. Então, assim, não é brincadeira. E isso não é afetado conforme o nível de empresa. É uma multa, assim, em geral. Então, é uma responsabilidade muito grande. E, é claro, as sanções que a LGPD pode trazer, né? Como é o caso, como eu já havia dito, das multas, né? Alguns tipos de situações administrativas, alguns tipos de limitações, bloqueios, advertências, sabe, promovidas. Mas as multas, com certeza, elas estão, assim, no topo. Giovanni, quer complementar com alguma informação? Não, cara, só essa, realmente essa questão de ficar claro, né, do que está sendo pedido. Eu venho acompanhando bastante gente falando de, por exemplo, pô, falando de, por exemplo, voltando nessa tecla de estelionato, de golpes, enfim, pô, vaga de emprego pedindo umas coisas que. Informação que não existe, Sim. não precisa. Ah, pede, sei lá, número de título de eleitor, pede, pô, senha para entrar no Gov. Comprar curso. Pra curso, sabe? Uns bagulho assim, realmente que a única explicação que tem pra estarem pedindo isso é pra revender informação depois. Não tem outro sentido, outra lógica. Esse do curso eu quase caí uma vez. Uma vez eu quase fui ensinar para fazer o curso. Eu não sei quem comentou também. Aí eu falei, não vou fazer então. Mas eu quase caí numa dessa uma vez também nesse Não, eu curso. já recebi também. E eu achei engraçado que é sempre o mesmo áudio que os caras mandam. Parece que foi tipo tudo de uma mesma pessoa que começou isso. O cara que nunca te viu na vida, ah, não sei o que, gostei muito do seu perfil, mas você precisa ter um curso aqui e tal. O cara pega e te manda uma plataforma lá bem porca lá pra você fazer o curso e tal. Desse cara some na sequência. Eu assim, peguei na hora que eu vi que tava estranho o negócio, mas pra quem não tem experiência, cai fácil. Sim, eu lembro que eu falei assim, eu fiz faculdade na FAI, tipo, a FAI é uma faculdade boa. Não, mas tem que ser esse curso aqui e tal de administração. É auxiliar de sei lá o que É, numa exatamente. plataforma aleatória. É, tem que ser esse aqui da Unisquina, que esse aqui que é o bom. Ah. É uma coisa muito próxima da gente, né? A gente vê muito disso. A gente não se dá conta que a gente acaba informando certos tipos de informações, certos tipos de dados. Isso lá na frente gera uma dor de cabeça enorme. Isso daí é uma coisa que a gente vê, por exemplo, informações prestadas nas páginas de site de vagas, né? Então, por exemplo, depois você recebe uma mensagem no seu WhatsApp de uma pessoa informando uma vaga, mas para você conseguir essa vaga, você não precisa fazer um pingo de esforço, né? Um número totalmente estranho, né? Como dizem. E para tanto, você só precisa ficar entrando em sites e vendendo certos tipos de produtos dos sites para você ganhar, sei lá, R$ 2.000 em uma semana. Então, são coisas assim muito mirabolantes, né? E como é que eles conseguem essas informações? É a grande questão, sabe? Isso daí é tudo venda de dados. E não só isso, a distribuição de dados a essas empresas, né, que chamamos de marketing do fraude, né? Que são uma grande leva de pessoas que estão ali promovendo um site, ou pelo menos uma vaga, para que você tenha uma oportunidade de emprego, de estudo, mas que na verdade é uma grande fraude, né? Então a gente acaba desenvolvendo várias dores de cabeça. Conheci N pessoas que recebiam esse tipo de mensagem, pessoas que já caíram nesse tipo de golpe. Sabe, acabar fazendo um pequeno investimento para conseguir ganhar os 2.000 por semana, vamos supor, né? E acabar a ver navios, né? Infelizmente, isso daí é muito comum. Partindo aqui para a nossa próxima pergunta, quais são as diferenças em propriedade intelectual no mundo digital e no mundo físico? Porque eu vejo da seguinte forma, né? Por exemplo, a gente tem aqui, a gente é conhecido do podcast e tudo mais, né? E tudo mais. Só que no mundo físico, a gente tem nosso trabalho, a gente trabalha com todo mundo e tal. E no mundo digital, a gente eu, por exemplo, sempre gosto de postar coisa de edição de vídeo e tal. Quais são essas diferenças, assim? Ah, e as diferenças são grandes, com certeza, né? Até porque a gente está falando de um meio de distribuição que pode ser ampliado por 10, né? Ah, com certeza a questão do controle é uma grande falha, né? No que tange a questão do conteúdo intelectual, né? É disponibilizado pela internet. Mas a questão, eu posso trazer assim, hipóteses. Não só reais, mas também reflexos, que são bons e ruins, né? A questão, por exemplo, de custo. É bem mais barato, com certeza, né? A questão do custo comparado a produtos físicos, né? Então, assim, a internet, ela te dá a oportunidade de disponibilizar o conteúdo de forma gratuita ou com uma pequena taxa, né? A questão de produção também é ínfima, a questão de custo. Né? Então é bem mais econômico e também tem essa questão da facilitação pelas plataformas almejáveis, vamos supor, Spotify, Instagram, para quem vende as coisas pelo Instagram, ou até mesmo quem produz conteúdo pelo Instagram, né? Ou disponibiliza algum tipo de conteúdo específico pelas redes sociais, produtos em via áudio, imagem, né? Texto. Então, assim, é muito amplo e é muito diversificado. Acho isso muito legal pela questão da diversidade, né, de informação e pela também a questão da mistificação de informações pelos conteúdos diante do direito autoral, que antes mesmo era bem limitado, né? A questão, como eu disse, do controle e monitoramento pela segurança desses conteúdos é um fator que precisa, em minha opinião, ser reiteradamente analisado e passível de correções, né? Para que ele seja pelo menos 80% efetivo, né? No quesito de, se a gente coloca um conteúdo na internet, as chances de plagiar é grande, as chances de se apropriarem é grande. Não tem essa fiscalização. Ah, mas eu tenho um software de controle, ah, eu tenho um sistema de verificação. Ah, eu tenho um sistema de validação, não é 100% eficaz, não vai ser 100% eficaz. Isso é um problema, entende? Há possibilidade de distribuição, sim, por plataformas mais seguras, há sim as chances, mas é um custo alto. Então, assim, muitas pessoas não adotam esse meio. Por quê? Porque elas querem algo economicamente viável, que não é 100% um fato em relação à nossa realidade. Até porque é muito difícil a gente filtrar, né? E esses softwares de controle, de segurança, eles são passíveis de erro, entende? São numerários. Então, não tem como 100% você manter a segurança daquilo, porque as pessoas vão se apropriar. Em algum momento, pessoas vão distribuir em algum momento, entende? Então é muito difícil, né? Claro, isso daí eu não falo que ele é 100% falho, mas tem muito que se melhorar, com certeza. Isso daí é um fato, por exemplo, a questão da pirataria, redistribuição de conteúdos, né? De violação do caso do direito autoral, né? Porque a gente vê muito dessas questões da pirataria por outros tipos, por exemplo, de sites de streaming pirata. Para você assistir uma série, assistir ou ter acesso a uma plataforma de e-books, de revistas digitais, virtuais, eletrônicas, é questão de uma plataforma pirata para ouvir música. Então, tudo isso, além de você acabar colocando em risco as suas informações pessoais, você vai estar ajudando a simplesmente naturalizar a pirataria, algo que é recorrentemente combatido, né? Pelo menos aqui no Brasil, a gente vê que se muito mostra ações da própria Polícia Civil evitando a pirataria, distribuição de conteúdos. Ah, mas é só um DVD. Não, isso daí tem todo um esquema por trás. Eles não estão ali somente para prover a questão da pirataria, eles estão ali também para captar suas informações pessoais, os dados pessoais que você vai estar colocando à disposição desses indivíduos para ter acesso ao conteúdo pirata, né? E, claro, né, uma coisa boa que eu posso falar aqui é que tem inúmeros softwares de proteção, meios e técnicas da própria programação para controlar, para fiscalizar, para proteger, acima de tudo, os conteúdos autorais, né? Então, isso daí é muito bom, porque a gente vê que, pelo menos nesse quesito, a tecnologia não está parada. A tecnologia está em constante movimento contra as questões de violações, dos conteúdos, né, autorais. E também a questão, né, das fronteiras, né, geográficas, porque assim, querendo ou não, a tecnologia, ela é uma coisa muito simples para nós, né? Então assim, qualquer informação que a gente quiser estará literalmente na palma da nossa mão por meio do nosso computador, nosso microcomputador chamado telefone. Então assim, é muito simplificado, é muito fácil, é muito flexível. Então qualquer informação, eu não preciso, por exemplo, me dispor de um esforço ou algum tipo de investimento, né, para conseguir acesso a esses conteúdos. São conteúdos que vão estar em plataformas devidamente validados, certificados, tudo certinho. Então, essa questão das fronteiras geográficas, elas não existem mais. A tecnologia, ela barrou isso há muito, muito tempo. Eu confesso que agora que você comentou essa questão da pirataria, né? Mas assim, a pirataria, quando a gente fala de pirataria, né? Começou lá na era dos DVDs, né? DVD pirata, né? Até teve um pouco de vergonha de falar isso, né? Mas era estranho quando eu comprava um DVDzinho lá e aí vinha aquela propaganda assim, ah, contra a pirataria. Nossa, devolveu o troco em bala, tia. Não é aquele DVD que estraga no aparelho, não, né? Ô, patrão, esse daí, isso é coisa boa, meu. Maravilha. Tem alguma promoção aqui? Vou fazer uma promoção boa pra chefia agora. Você vai levar três e vai me pagar só dois. Só que acho que eu tô sem troco. Então eu troco pro senhor. Eu posso dar o troco em bala? O dinheiro que circula na pirataria é o mesmo que circula no crime organizado. DVD pirata é crime. Filme em DVD, só original. Não sei se a Stephanie passou por comprar um DVD e vi essa propaganda, né? E aí também tinha, né? Quem nunca, o Sr. Torrent, filmes do Steven Seagal, bibliografia, ela baixa os filmes, né? E aí vem um Trojan junto com um cripta lá pra puxar os seus dados, lá transforma aquele vírus que transforma, desmonta todos os arquivos do teu computador. Nossa, já peguei um monte daquele lá também. Mas assim, essa questão dos dados realmente, né? A gente às vezes não se preocupa tanto com isso. Agora tá na era do Telegram, né? Tudo que é coisinha, ah, entra no grupinho do Telegram lá que tem um monte de filme pra você assistir lá. E se entra lá, tá lá os grupinhos de filme, de série, não sei o quê. Agora acho que a nova era da pirataria não é nem mais o Torrent, é o Telegram, né? Agora o pessoal usa, mas realmente é muito importante essa questão de proteção, porque eu vejo assim, eu já, que nem eu comentei anteriormente, eu peguei um vírus, provavelmente deve ter sido em algum site que às vezes você não me atentei na hora de entrar, e aí trouxe esse vírus pro meu computador, né? E aí eles acabaram entrando na minha conta. Então eu vejo assim, eu vejo que realmente é muito importante a gente sempre se atentar aos sites que a gente navega, né? E ficar navegando. Eu já fui muito de querer explorar a internet, já queria uma época quando era mais novo, inventar de querer entrar lá na Dark Web para ver o que que tinha lá e tal, não tinha nada, mas eu queria entrar e tal. Antigamente não tinha muito assim filtro, né? Hoje em dia eu vejo que é muito importante essa questão da navegação segura, de ter essa questão de usar os antivírus também para se proteger, de você ter esse cuidado, né? De você estar se atentando a baixar softwares piratas e coisas, né, para que você não tenha que sofrer com esse vazamento de dados, que eu vejo que é muito importante. Giovanni, quer complementar alguma coisa? Não, nessa parte não tem nenhum. Nada Nunca contra gostei isso. nada pirata. Não, jamais, nunca fiz parte disso. Nunca comprou 3x10? Eu nunca comprei 3x10, nem sei o que é torrent, não faço ideia do que significa Nem eu. isso. Nunca tive PlayStation desbloqueado, nunca Não, tive né? nada. Esse é. Esse não, jamais tudo joguinho original, sempre, né? Original, Tudo sou original. anti-maneiro. Mas tá certo. É, eu vou prosseguindo aqui com o nosso roteiro. Bom, eu tava vendo que tem umas perguntas aqui que já foram respondidas. E como que as leis de responsabilidade civil se aplicam às atividades e interações digital? Essa acho que é uma pergunta que eu tenho muito interesse em saber. Olha, é bem simples, na verdade. Diferentemente, por exemplo, do Código Penal, que tem certos tipos de normas que elas tiveram que ser reformuladas, né, e aditadas, digamos assim, né, o direito civil, ele é muito simplificado nesse quesito, né, porque ele se aplica à extensão da era digital, né. Então, aquela questão, por exemplo, da difamação, vai ser de acordo com a norma que viola a integridade, né? Violação da personalidade da pessoa, conforme o que está determinado no artigo da difamação, né? Pelo Código Civil, a questão do discurso de hostilidade e discriminação também está determinado pelo Código, vai ser aplicado. Então, assim, a questão também das diretrizes das relações de consumo pelo Código de Defesa do Consumidor é aplicado a amplo senso, né? Então, a questão das relações de consumo não precisa ter uma determinação ali constante que determine, que elucida ou expresse que tenha a ver somente em casos do meio digital. Não, em qualquer meio, havendo erro na prestação do serviço, né, pelo prestador de serviço, pelo fabricante, vamos supor, no quesito da era digital, a promoção pelo Instagram de um produto, vai ser aplicado a responsabilidade civil concernente à relação pelo Código de Defesa do Consumidor. A questão da difamação, alguém lhe ofendeu, né? Então, assim, vai ser regido pelo Código Civil e, né, amplo senso pelo Código Penal também. Então, são questões em que se aplica normalmente o que tiver na lei do Código Civil, né? Isso daí é uma coisa que eu acho até importante ressaltar. A LGPD, ela vem trazendo muita questão de tratamento de dados, né? Muitos confundem achando que a LGPD traz a tipificação criminal do direito digital, a tipificação civil do direito digital, enfim, a tipificação trabalhista do direito digital. Então, não é bem assim. Muito pelo contrário. Nesse caso, o legislador, ele teve essa saída dele, né, do protagonismo das normas, e veio poder judiciário aplicando, por analogia, por extensão, a literalidade da norma no âmbito digital, né? Então, isso daí é uma coisa que até foi respaldo de muita discussão há uns anos atrás. Eu acho que uns 2 anos atrás. Não sei se vocês lembram, a questão da propagação do marketing, né, de digitais influencers em relação a algum produto, oferecendo um produto. Produtos esses que depois quem comprava reclamava porque tinha algum defeito, porque reagia, porque não era fidedigno com o que foi promovido, pelo que foi proposto. O que que estavam fazendo, né, até então? As pessoas entravam com as ações, né, pelo juizado especial ou pela própria justiça comum, né? E pediam a indenização frente a esses artigos, artigo do Código de Defesa do Consumidor. Mas, poxa, fulano lá, ele não é pago, vamos supor, né? O digital influencer ali não é pago para isso. Tá, mas ele, como pessoa, né, influente, como uma pessoa conhecida no mundo digital com muitos seguidores, ele tem esse poder de promover aquele produto, entende? Então, em muitos casos, essas pessoas também respondiam, né? Mas com certeza também as fabricantes e/ou os produtores de serviço, né? E é claro, né? Responsabilidade civil se aplicando também à questão, né, dos próprios, né? Seja pelo prestador de serviço ou seja pela fabricante. Então, assim, é muito simplificado. Isso eu acho muito legal, né? Porque às vezes a gente tem essa dúvida, né? Essa indagação. Mas o direito teve essa preocupação em si e acabou simplificando muito o acesso do cidadão aos seus direitos, principalmente porque a gente vive uma realidade digital hoje. Eu não conheço ninguém que tenha uma vida sem um telefone na mão. Entende? Então, isso daí é uma coisa que a legislação teve uma preocupação, e eu acho super legal isso. Eu acho até que daqui a alguns aninhos, né, ainda vão melhorar essas normativas, né, e em muitos casos não vai ser aplicado por analogia, vai ser em caso concreto, porque vai ter uma tipificação. É isso que você comentou, é bem importante, porque realmente hoje não, é muito difícil ter alguém afastado, né, das redes sociais, da tecnologia. Realmente a gente precisa hoje para tudo, para se locomover, para sair um beber à noite, precisa da internet, precisa. A gente precisa sempre estar conectado com alguma rede social, porque a gente sempre tem contato. Né, eu até difícil de pensar como era, por exemplo, há 40 anos atrás, há um tempo atrás, que realmente não era tão forte a questão das redes sociais, né? É, por mais que a gente fale assim, ah, eu não gosto de rede social, mas o WhatsApp todo mundo tem, todo mundo utiliza, porque realmente a gente precisa estar sempre conectados, né? E eu sempre estou ali conectado, tenho que entrar em contato, trabalho com a parte da manhã bastante ali com o WhatsApp. É, com as ferramentas que eu tenho que entrar em contato com as empresas. Então, eu vejo assim que a rede social ela veio para facilitar, né? Só que hoje ela se torna extremamente necessária na nossa vida. A gente não consegue ficar sem, né? Eu não sei você, Giovanni, chega a utilizar bastante no seu trabalho as redes sociais ou não? Cara, lá eles estão começando a usar agora, né? Bem, coisa bem recente, porque como é um negócio bem específico, acabava não influenciando tanto, né? Influenciava mais na visão do produto em si do que na operação, digamos assim. É, na pandemia a gente fez um Instagram pro restaurante, né? Meus pais tinham uma resistência um pouquinho certa em cima disso, né? Graças a Deus a gente tá indo bem, mas hoje eu vejo que precisa estar sempre se atualizando nessas questões tecnológicas, de rede social, né? E eu queria fazer uma questão aqui, já uma ponte com uma pergunta. Eu vi aqui que sobre o limite de expressão em relação ao discurso de ódio, né? A gente tem a rede social também, o Reddit, né? Que é o que o Giovanni até comentou que gosta de utilizar e tudo mais. Que lá, pelo que eu entendi, as pessoas são anônimas, né, Giovanni? Na maioria. Quase 100% das pessoas são anônimas. Por exemplo, o Giovanni até comentou que ali, tipo assim, o pessoal se respeita e tudo mais ali no Reddit. Depende, né? Não é sempre. Eu ia perguntar para você, quais que são os limites, assim, da livre expressão em relação aos discursos de ódio? Olha, os limites, eles estão numa linha muito tênue, realmente. A questão do discurso de ódio e a livre expressão, que é um direito fundamental, né? Muitas pessoas, ultimamente, elas têm distorcido esse conceito, né? E para a gente dividir isso, para a gente analisar isso, é muito relativo. Isso daí é alguns casos que eu já analisei, né, de julgados. É muito relativo. Enfim, os textos científicos que eu já li, por juristas bem renomados, é muito relativo. Por quê? Porque a gente está trazendo uma opinião de alguém que está ali na posição da, entre aspas, liberdade de expressão dela, de expor uma opinião dela, e aquilo vai afetar alguém, ou uma minoria, ou um grupo, entende? Isso daí é complicado. É muito complicado porque nas redes sociais já foi pior. Mas agora, essa questão da fiscalização pelos intermediadores que tratam dessa questão da segurança, né, da integridade dos usuários nas redes sociais, por exemplo, querendo ou não, ainda existe muito disso, né? A questão, por exemplo, muito recorrente, né? Não é nem a título de opinião minha, mas é uma coisa que muitos viram, né? A questão da discriminação política, né? Então, alguém trazer uma ideia de um certo partido e o outro contrapor a sua opinião, é como se eu, no meu direito, eu quero impor a minha opinião fundado na questão da livre expressão em cima do seu direito. O seu direito é de votar em quem você quiser. Porém, e você ter uma posição político-partidária sua. Porém, eu não aceito isso, entende? Porque eu vou fazer de que forma? Eu vou ser direta? Não. Eu vou trazer com base em, por exemplo, fake news. Eu vou trazer com base, por exemplo, em artigos. Eu vou trazer, por exemplo, com base em informações de terceiros ou de outras plataformas ou de revistas ou de jornais. Isso daí acaba se desenvolvendo um discurso de ódio, porque daí você começa a ofender. Para você impor alguma coisa sobre o outro, dificilmente as pessoas hoje elas têm a maturidade e elas têm a capacidade de controlar o seu pensamento, né? E com isso elas acabam ferindo a opinião do outro, a orientação sexual do outro, né? A questão da religião do outro, a questão do gosto de futebol do outro, né? Então, assim, a questão étnica, a questão de origem, a questão cultural é muito difícil, muito difícil. Então, assim, eu falo por mim, é uma coisa a ser analisada pelo caso concreto. Porque pode ser que tal tipo de comentário seja visto como livre expressão e outro seja visto como discurso de ódio. Então depende da insistência, por exemplo, da pessoa em trazer aquele assunto, seja da forma como ela aborda aquilo, seja da forma como ela acaba expressando aquilo, a que título de informação ela expressa isso, a quem ela quer atingir, entende? Ela está numa discussão, num debate, em uma rede social que é muito recorrente. Então, assim, é muito difícil. Mas, assim, uma coisa que é muito fácil de você já ir identificando, por exemplo, é a hostilidade e discriminação. Então, assim, você trazer um discurso hostil em relação, por exemplo, à orientação sexual de um grupo, né? Vamos supor, ao mês do orgulho LGBTQIA+, né? Então, assim, é muito difícil porque você vê que se alguém ali promove algum tipo de discurso que ofende a esse grupo, isso daí já é caracterizado como discriminação. Isso daí já é um discurso de ódio. Então, assim, não precisa ir muito a fundo. E pessoas que trazem de forma muito sutil, entendem? Então, a questão do racismo é um caso clássico disso. Pessoas que falam, olha, eu acho que não deve ser disponibilizado para essas pessoas tais tipos de direitos, não sei o que, não sei o que. Isso daí é um discurso discriminatório e que é um discurso de ódio, porque se você fala isso, você expõe essa informação a vários usuários, a várias pessoas. Então, quem você quer induzir? A quem você quer convencer? Entende? Isso gera vários tipos de debates, mas o discurso de ódio é uma coisa assim que, infelizmente, as pessoas estão desenvolvendo essa, entre aspas, sutileza disfarçada de livre expressão. A questão da difamação, a intenção do que você quer trazer com aquele conteúdo, entende? Com aquele contexto, com aquela informação, a que tipo de publicação, entendem? Vocês têm uma discussão com outro usuário, vocês têm um debate, chega a ferir ofensas, atingir a integridade do outro, atingir a opinião do outro, entende? Não no sentido de trazer a sua opinião respeitando o outro, mas você trazendo isso de uma forma que você quer forçar o outro a mudar de ideia. Então, isso daí a gente tem que tomar muito cuidado, porque é muito frágil a gente distinguir a livre expressão e os discursos de ódio. Porque os discursos de ódio, há momentos em que eles são muito escancarados e há momentos que eles são muito disfarçados. E o próprio jurisdicionado por si só já tem esse, a gente já tem esse, essa dificuldade em discernir, né? Mas não é impossível. Tudo caracteriza conforme o caso concreto, o que levou aquele fato. Essa pessoa, ela tem ela recorrentemente fala sobre essa questão, ela sempre expressa isso, como a pessoa é. Então, assim, é muito diferente, sabe? E é aquilo, para a gente saber identificar isso, não é impossível, mas a gente tem que tomar muita cautela. Principalmente porque a gente tem que abrir muito a nossa mente, mas também a gente tem que entender que primeiro a gente respeita o direito do outro, né? A nossa opinião é algo que tem valor para nós, mas não significa que o outro é obrigado a aceitar as nossas opiniões, né? Porque isso com certeza vai acabar gerando certos tipos de atrito de direitos, né? Mas é isso. É, exatamente. É, episódio passado, agora recentemente, último episódio antes, que tal, episódio mais recente, né, do podcast, é sobre futebol, né? E a gente trouxe um rapaz que, né, para falar sobre o futebol, e ele gostava muito do Atlético de Madrid. Aí eu, na hora de fazer a capinha, todo episódio faço uma capinha diferente, eu fiz uma capinha do Atlético de Madrid e coloquei ali, a thumbzinha do Atlético de Madrid. E aí eu postei um cortezinho no shorts do YouTube, e eu não sei que cargas d'água impulsionou pro pessoal do Real Madrid. Nossa, velho, xingando, falando que era um time racista, que time não sei o quê. Eu até tava conversando com o Giovanni que eu não sabia se eu respondia aquele pessoal, se eu deixava quieto, o que que eu fazia. Porque realmente o pessoal assim vai comentar, tá, mas o rapaz pegou um corte, tá, um cortezinho do podcast, ele vem comentar em cima. O episódio não foi falado, não somente no momento foi falado do Atlético de Madrid, mas não foi falado só disso, foi falado sobre futebol, sobre a história de vida dele, sobre alguns outras coisas de futebol, só a capinha que era do Atlético de Madrid, que é um clube bem famoso na Espanha. Nossa, a galera saiu descendo ali, não, que esse clube é não sei o quê, que esse clube não sei lá, o pessoal do Real Madrid é muito melhor e tal. Eu fico pensando, tipo, gente, o que que leva uma pessoa a ficar comentando esse tipo de coisa, assim, eu fico assim meio, assim, primeira vez que eu tive que lidar com esse tipo de comentário, assim, porque até falou pra você se eu devia responder ou não esse pessoal, né? Mas é muito comum a gente ver esse tipo de debate, principalmente futebol. Política, então, nem se fale. Um querendo entochar o político de estimação no outro. Ah, o meu é melhor, tal, né? É muito comum. Eu não sei, Giovanni, no resto tem muita discussão de política? Cara, tem direto. É por isso que eu recomendo para todo mundo. Cara, na internet, só veja vídeo de animal. Deixa os cachorros aqui Cara, lá. só ver o vídeo do cachorrinho pulando, do gatinho brincando com bola, essas coisas assim é muito melhor, limpa a alma, não tem discussão e é um ambiente seguro. Eu recomendo para todo mundo. Olha, eu descobri que tem um hash de esquilo, cara. Olha só, é legal. Tem de tudo, tem de esquilo lá. Olha os esquilos do hash que é legal lá, ver os esquilinhos andando. É que nem o Giovanni falou, faz bem pra alma, né? Prosseguindo aqui, com os limites, tal. Como você lida, como a gente pode lidar, né, com esses comentários de ódio e ataques virtuais? Como é que a gente pode, assim, se proteger disso? Eu acho que assim, só fazendo um adendo à última pergunta, e complemento essa daqui, com certeza a gente vive na era do haterismo, né? Os haters. Parece que são pessoas assim que vivem à disposição das plataformas, né? Em diversas plataformas de sempre vê alguém que tá ali, ele tá disposto, ele tá no enfoque, ele tá dependente da rede social e ele vê essa diversidade de coisas e geralmente acaba tendo esses tipos de discussões, né? Como vocês comentaram, é muito difícil, tudo muito sensível. A gente tem que cuidar muito com o que fala, porque a gente pode atingir as pessoas, a quem atingir, né? A gente também tem que saber identificar essas questões de ódio, denunciar, né? Então, essas questões, assim, quando a gente se depara com uma situação assim, é importante a gente denunciar, né? Em diversas plataformas a gente consegue denunciar algum tipo de publicação, algum comentário, né? Em algumas plataformas a gente pode descrever a que título de denúncia está sendo feito, algum tipo de discriminação, algum tipo de violação, algum tipo de violência, algum tipo de incitação, né? Ao ódio. Então, assim, isso daí é uma coisa legal, né? Que eu acho que é algo que todos nós deveremos, na verdade, sabemos, mas às vezes a gente esquece, né? Às vezes a gente sente raiva assim, ou a gente não sabe o que responder mesmo e fica nesse passo, e agora o que que eu faço? Mas o melhor conselho que eu posso dar é: se a gente sofre isso, a níveis mais, entre aspas, tranquilos, a gente pode denunciar, a gente pode fazer uma observação, né, nos próprios dispositivos de segurança e privacidade das redes sociais, em relação ao algoritmo do que eles estão informando, justamente para nos privar de certos tipos de conteúdos, né, e que tem esse tipo enfim, de conteúdo, de informações e publicações, em relação a páginas que incitem isso, a comunidades que incitem isso, denunciar também, né. Em casos mais extremos, fazer um boletim de ocorrência, né? Pelo menos aqui em Curitiba tem um departamento da Polícia Civil de Crimes Cibernéticos, que eu acho assim, muitos não têm essa informação, mas são casos em que ocorrem crimes, que cheguem a casos tipificados em lei mesmo, né? Não a questão do haterismo, né? Essas questões de comentários, só de opiniões agressivas, mas sim a questão de um crime, a questão do racismo, a questão da difamação, a questão da xenofobia, da intolerância religiosa, afins, né? Então, assim, tem o próprio Estado fornece todo um auxílio para fazer os boletins de ocorrência, né? E para que seja aberta uma investigação, né? Muitos casos, operações da Polícia Civil têm sido de grande sucesso justamente por essas questões de denúncia, questões de denúncia, por exemplo, de discursos de ódio relacionados a questões, por exemplo, de menores, que acabavam desenvolvendo e evoluindo a fontes de abuso e pornografia infantil, né? Isso daí é uma coisa que a gente tem que ter uma proporção do que a gente faz. Pode não parecer grande coisa, mas a gente pode estar ajudando um grupo de pessoas, ou ajudando vítimas ou futuras vítimas. Às vezes nós somos as vítimas, então a gente precisa se preservar. Então a gente tem os meios pelas próprias plataformas digitais, né, de preservação e segurança, questões de denúncia, questões também pelo meio judicial, a questão do boletim de ocorrência, pelo inquérito policial, análise dos crimes, né, para que seja devidamente processada aquela questão, e também pelo próprio ordenamento jurídico do direito civil, né, dependendo da situação. Então, assim, é um caso civil de análise e também de aplicação. Isso daria uma coisa certa. Desamparados a gente não fica, porque isso daí é uma questão de importante qualidade que a gente precisa dar. Nós sempre vamos ser vítimas. Às vezes a gente também pode ser os ofensores. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz nas redes sociais. Isso é uma coisa que eu reitero. Questões de menores, falar com os pais, né? Questão aí da questão da incitação à automutilação, por questão de ódio, por questões de reiterismo, por questões de bullying digital. Isso tudo é uma questão, infelizmente, muito naturalizada. Né? Conheço crianças que têm redes sociais, né? Não tem, na minha opinião, maturidade para lidar com esse tanto de turbilhão de informações e acabam tendo esses acessos livres à violência, à questão do bullying, à questão do preconceito, da discriminação. E, infelizmente, como eu falei no início, né, dessa entrevista, a tecnologia acaba nos moldando, né? Existe toda uma codificação que faz a gente desenvolver um ideal, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, imagina para crianças, né? Então, em relação às crianças, os pais têm todo um controle parental em relação ao acesso às plataformas, a comentários, a comunidades, questões de redes sociais, questão também de denúncia, né? Então, tudo isso, às vezes, a gente tem que ter um controle muito emocional. Para nós adultos que já temos uma dificuldade, a gente também precisa ter esse autocontrole. E para as crianças, o senso de apoio, que sempre vamos apoiá-los para que eles possam nos fornecer as respostas, ou até mesmo a gente possa controlar quesito de preservação do menor. Uma coisa que você comentou, essa questão das crianças, eu lembro que na minha, pelo menos eu não sei agora, mas na minha época, só podia ter rede social quem que era maior de 18 anos, né, no Facebook. Ah, Mas todo mundo mentia daquele questionário. era aquela história. Você me aparecer a Benedita que você idade, né? Fala, você promete pra mim que você tem essa idade que você falou? Fala, sim, beleza, tá criando a tua conta. Era irrisório. Era uma coisa assim, eu lembro, e assim, eu acho, cara, criança, no rede social, não, eu reitero que acho que, assim, a rede social ali é muita informação, é um mar de pessoas desconhecidas, para dar aquilo na mão de uma criança é extremamente perigoso, né? Eu vejo hoje, por exemplo, no restaurante ali, às vezes vai as crianças, elas já pegam o telefone e ficam utilizando ali. E eu não consigo, assim, olhar e falo, cara, a criança era pra estar ali brincando, ali no máximo, ali vendo um joguinho no celular, uma Peppa Pig, um desenho lá aqui no YouTube. E aí os pais já fazem as redes sociais, tipo, já dão, ah, pode usar, criam rede social da criança ali e tal. Tem uns que até fiscalizam até, que isso é bem bacana, mas tem outros que simplesmente, ah, não, pode criar aí, deixa criar e a criança já tem contato com as redes sociais. Eu não sei, eu tenho uma visão mais assim conservadora nesse sentido, que eu acho que tem que deixar crescer um pouco mais, assim, pra rede social. Eu acho que realmente é um pouco perigoso para as crianças. Giovanni, você queria falar alguma coisa? É que eu ia comentar que, assim, uma coisa que a gente tem que entender também é que, assim, tinha que ser diferente, cara. Não, não vai ser, né? É isso, é pra isso que a infância tá andando e não vai ter como mudar. Sim, sim. É, assim como nossos pais achavam essas coisas da gente, a gente vai começar achando das próximas gerações e vai continuar desse jeito. A questão é que agora os pais, eles estão vendo que não é só deixar, só largar, entendeu? Que a internet cuida. O pai agora vai ter que aprender a configurar controle parental no computador, né? Pai e mãe vai ter que saber o que é Discord, o que as crianças fazem no Discord. Então, esse envolvimento que eles não tinham, que era só largar o celular e pronto, fica aí, faz aí o que você quiser e tal. E aí tá dando as consequências que a gente vê hoje, que é criança falando absurdo na internet, é criança fazendo brincadeira que não é brincadeira, é fazendo piada, sendo racista, sendo homofóbica e coisas que pai e mãe não se precaviam quando precisava. Porque, no fim das contas, né, a responsabilidade de lidar e evitar que a criança seja inserida nesses ambientes é justamente do pai e da mãe, né? Não tem como esperar que um terceiro vá fazer isso por eles. E, claro, o mais importante proibido é ver o Felipe Neto. Esse é o mais importante. Não, Felipe Neto não, cara, não dá. Mas assim, cara, não, realmente, pra mim, não, aquilo lá não é pra criança, não. Mas assim, eu acho assim, extremamente importante essa fiscalização. Que a gente não sabe quem tá do outro lado, né? E esses casos, eles estão aumentando. Teve aquele filme lá, O Som da Liberdade, que passou no cinema. É um filme bem tocante, né? Que comenta essa questão das crianças e tudo mais, né, de venda de criança nos países, assim, mais pobres e tudo mais. É um filme bem tocante, assim. Então eu vejo que é de extrema importância os pais estarem fiscalizando as redes sociais das crianças para que não venham a ter essas situações, né, no futuro. E, bom, antes da gente seguir pro momento capcioso, eu queria perguntar, alguém tem algum caso famoso de direito digital que queria comentar aqui na mesa? Eu comentei aquela questão ali desse rapaz de 2017 ali, que eu acho que ele foi preso, que ele roubava dinheiro das contas. Alguém lembra de algum caso famoso de direito digital? Eu lembro da questão do vazamento de dados do Serasa, né? Que foi entre 2020 e 2022, eu não me lembro. E parece que houve invasão, né, de dados de mais de 220 milhões de usuários. E a distribuição dessas informações em fóruns, vendas na Deep Web também, entende? E também, claro, tinha várias informações ali, né? Levando em consideração que o Serasa é uma das maiores entidades de cobrança, né, aqui do Brasil. Então, assim, questões de CPF, data de nascimento, endereço das pessoas, histórico de crédito, algumas informações bancárias também. Nessa época, eu lembro que foi feito, assim, foi um baita problemão para as instituições financeiras, porque com essa distribuição e venda desses dados pelos cybercriminosos, foi realizado inúmeros tipos de fraudes, desde a fraude do PI, até a fraude do cartão clonado, até a fraude do empréstimo fraudulento, até a criação de uma outra conta, né, que eles apresentavam um documento, entre aspas, que se dizia fidedigno, com a foto da pessoa, informações que não condiziam com a realidade, né, a verdade em relação aos dados pessoais da pessoa. O número da RG até dava ok, pelo que eu me lembre, mas nomes dos pais, data de nascimento, né? Alguns acertavam, outros erravam, assinatura, que parecia que haviam sido extraídas do Google Imagens, sabe? E locais de nascimento totalmente errados, com o órgão emissor do RG tudo errado. Então, assim, tipo, foi um absurdo. Foi um absurdo, porque eu lembro, na época, que tá sendo aplicado muito uma normativa, que agora eu não me lembro, eu acho que é o 481, não lembro, uma normativa do acho que do próprio STJ em relação, que dizia que, se não me engano, as instituições financeiras, elas respondiam, né, inerentemente em casos de fraude. Porque, assim, foi uma onda, um surto de fraude em relação a essa pequena invasão, digamos assim, que acabou tomando proporções assim gigantescas, muitos processos judiciais, muitas condenações, foi um caos. Então, assim, esse é um exemplo muito clássico para mim, porque como eu atuei um pouco na área do direito bancário, então foi algo muito recorrente dar o meu contato. Então, isso daí é só um a título de exemplo que pode acontecer, né? Essa questão do vazamento de dados. Se é só da gente seguir o vazamento de dados, assim, totalmente não tem relação com. É um vazamento de dados, assim, que falaram bastante na mídia, né? Principalmente no mundo dos games, né? Foi o vazamento do trailer do GTA, né, Giovanni? Vazamento do GTA, cara, Sony direto. Vazaram as coisas do GTA, do usuário da PSN. Então, videogame tem bastante coisa vazada, né? O GTA literalmente vazou. Em 2021 já tinha o pessoal programando ali o jogo. Dois, vazou inteiro. Sim. Vazou inteiro, né? Antes de lançar. Não foi, não, um pedaço, não. Cara, foi a história inteira do jogo vazou por falha de banco de dados, hein? Sim, e o GTA também, era pra ser lançado numa terça-feira, o jogo, o trailer vazou na segunda-feira de noite com um negocinho da Bitcoin ali e tal, provavelmente alguém vazou e postou lá na Dark Web lá e tal. Aí alguém colocou no Instagram e a Rockstar teve que soltar o trailer antes, né? Esse foi um dos vazamentos que eu lembro, assim, que foi no finalzinho do ano passado também. Também as ações das empresas caíram um monte, porque aí não passou segurança e tal, né? Apesar que quando lançou o trailer foi um abalo sísmico na internet, todo mundo viu, né? Mas eu lembro que também foi um vazamento, assim, que a Rockstar não gostou nem um pouco e tal, né? E alguém saiu. E agora, partindo um pouco desse lado, sabe o que aconteceu com o hacker, Giovanni? Preso, né? E tá em preso, está. E foi condenado a prisão perpétua domiciliar. O cara. Não foi pouca coisa, não, que ele foi condenado. Ele vai ficar a vida dele em presa dentro de casa. O cara, literalmente, e ficou com tornozelo eletrônica. E ele falou que ele vai atacar de novo. São, né, mistérios, né, do mundo dos games, né? É claro que o cara tá preso e tal, né? Mas a Rockstar frigaram, acho que era um inglês que hackeou o sistema. Mas pra você ver que é como é que estão as coisas também, né? Vazamento de dados. Tá acontecendo bastante, até na era dos games, dos filmes também acontece e tudo mais. Bom, eu vou seguir agora pro momento capcioso. Oi, Stephanie. Só fazendo um adendo aqui, uma correção, na verdade, que eu trouxe uma súmula errada. Na real, a súmula certa é 479 do STJ, que entrou em vigência em 2023. O caso do Serasa foi em 2021. Então, assim, em decorrência dessa invasão, não só do Serasa, mas, claro, em diversos outros casos que vieram posteriormente, houve a necessidade do implemento dessa súmula para controle de fraudes bancárias. Tá certo. Bom, Giovanni, quer fazer a vinheta hoje? Ah, não. Cara, na fala do Gabriel tem que ser o rosto. Pô. Oxi, né, cara? Stephanie, só prepare seus ouvidos, tá? Que eu não sei fazer essa vinheta. Gabriel, pois é, cara. O Gabriel não tá aqui hoje. Momento capcioso! Ficou bom, Giovanni? Ficou melhor. Mas vamos lá, no momento capcioso eu vou trazer as questões das inteligências artificiais, que eu amo, eu gosto da inteligência artificial, né? Eu uso muito para edição, eu gosto de usar a do Adobe Podcast, eu gosto de usar o Suno para fazer jingles, e claro, aquele que tem um nome meio peculiar é o Pika.art, né, para fazer vídeo, que também é bem legal, mas assim, eu trouxe uma perguntinha aqui bem bacana. E é uma pergunta aqui para a gente refletir, qual que seria o impacto legal que um algoritmo fosse considerado responsável por um crime cometido por um robô autônomo? Olha que pergunta difícil que eu leguei na sua mão, Stephanie. O que que você acha que aconteceria? Olha, é muito difícil, né, a gente dar uma resposta em relação a isso. Como eu comentei, só LGPD por si só é uma lei muito nova. As responsabilidades criminais estão vindo assim a passos medianos, né? Então estão sendo incrementadas de pouquinho em pouquinho no Código Penal. Isso daí é só a título do que é a responsabilidade do ser humano, né? Agora, um algoritmo que acabe determinando esse tipo de ato de responsabilidade por algo promovido por um ente autônomo, uma inteligência artificial autônoma, eu desconheço. Desconheço porque, querendo ou não, a responsabilidade vai ser sempre de quem controla. Quem está por trás do controle dessa inteligência artificial? É como o caso do ChatGPT, entende? É, quem controla se ocorrer pelo algoritmo da informação prestada pela inteligência artificial do ChatGPT, quem responde vai ser quem está por trás da configuração dela. E no caso é o controlador, o moderador. Agora, aplicar uma responsabilidade é como se a gente responsabilizasse um robô, sabe? Eu não, assim, é muito difícil trazer uma Muito resposta. louco pensar nisso. É. Porque você fala isso para mim, eu lembro de filmes assim, Exterminador do Futuro, Matrix. Matrix. Não, é muito difícil a gente responder porque é algo que tá muito fechado na ficção. Agora, a realidade é assim, se eu correr isso, eu acho que isso vai ocorrer tipo daqui a alguns anos. Eu não sei se eu tô prevendo coisas, tá, gente? Se acontecer, com certeza vai ser uma coisa inédita, porque a legislação não aborda isso. E mais que isso, né? A gente vê a evolução da tecnologia. Poxa vida, a inteligência artificial tá substituindo muitas pessoas. A inteligência artificial tá cumprindo a responsabilidade de um engenheiro, de um arquiteto, de um advogado, às vezes, entende? Enfim, de operadores, de diversas áreas, de diversos ramos. Então, tudo está ficando muito automatizado, está ficando tudo muito enumerado para a inteligência artificial, está sendo direcionado à inteligência artificial futuro, né? Então, a gente está vendo algumas respostas, algumas reações, como é o caso que eu já havia dito no ChatGPT. Você pergunta qualquer coisa, ele responde. Eu vi um caso há esses tempos atrás de um advogado que pediu uma petição, né, de, enfim, não lembro a peça, para o ChatGPT. O ChatGPT fez de forma perfeita aquela petição. E daí o juiz conseguiu identificar que aquilo tinha sido extraído do ChatGPT. Não sei como ele conseguiu, mas enfim, conseguiu. E ele acabou invalidando aquela petição. Por quê? O ChatGPT sabe fazer tudo, gente. Se a gente pedir uma receita de bolo, da coisa mais simples até a coisa mais complexa, algum tipo de sistema de tela digital, de como produzir um site, ela dá toda a instrução para você. Então, assim, eu não consigo realmente, tipo, prever esse tipo de dano ou os impactos legais que isso pode gerar no futuro em relação à inteligência artificial. Mas uma coisa é certa: se isso acontecer, eu vou ficar com muito medo, porque daí já vai vir a imagem desses filmes assim na minha cabeça, entende? Imagina a inteligência artificial controlando o sistema de segurança nacional, tipo, pelo amor de Deus, né, gente? Então, eu não sei o que pode acontecer, mas se ocorrer. Inclusive, teve um caso desses tempos atrás. Se não me engano, foi o teste de uma inteligência artificial controlando. Que iria, na verdade, ela iria controlar um drone, acho que da Força Aérea dos Estados Unidos, alguma coisa assim. E os caras fizeram esse teste de realmente de largar o comodo, a inteligência artificial, para ela agir por ela. E aí ela tava. Ela seguia uma diretriz dela, então ela identificava o alvo, ela via qual era a probabilidade daquele alvo estar correto, aí viria a probabilidade de acerto do alvo e daí viria pedir autorização do operador, né? O operador, na verdade, ele só direcionou ou não para a máquina, basicamente. E eles estavam simulando como que a inteligência artificial reagiria, né, nessas situações. E daí a inteligência artificial falava, tipo, obviamente, era só no ambiente virtual isso, né? Não foi, não teve nada real, digamos assim. E aí a IA falava assim: ó, tá aqui, alvo 100%, tenho certeza que é o alvo que a gente tá procurando, posso tirar? Aí o operador falava que não era pra tirar. Daí a inteligência artificial rodava o teste de novo e aí fazia o questionamento de novo: posso tirar? Aí o operador falava que não. E aí eles foram forçando isso até ver qual que ia ser a ideia da máquina, e a ideia da máquina foi o quê? Primeiro ela tirava no operador, aí com o operador não podendo dizer que não pra ela, podia tirar no alvo. Então, teoricamente, se aquilo fosse real, ela teria tido a ideia de cometer um assassinato. Pois é, ou aquela questão de inteligência artificial controlando satélites, né, para controle, por exemplo, de condições climáticas, mas na verdade essa inteligência artificial poderia fazer coisas além disso. Levando em consideração que é um satélite, ele pode captar qualquer coisa, né? Só à disposição daquele governo, mas ele pode captar informações de outros. Então, assim, é muito complicado a gente chegar a pisar nessa área, porque claramente, se ocorrer, certamente vai ser aberto toda uma investigação, vai ter uma análise jurídica por trás disso, vai ter uma análise do Estado por trás disso, vai ter, vamos supor, sei lá, um inquérito policial em relação a isso, dependendo das proporções, mas, sabe, é muito relativizado, né? Porque se a gente para pra pensar, a tecnologia, ela não tem limite. Porém, se chegar a esse nível, com certeza a gente vai ter que se esforçar muito para conseguir controlar ela e prevenir certos tipos de danos futuros, né? Mas é aquela coisa, né, que fica aí a questão. Como controlar a tecnologia, né? É que ela é controlável. É, o Schwarzenegger tá chegando, Giovanni. Chama o John Connor. É o John Connor. Vai lá, Giovanni. Ah, eu... Na real, assim, é interessante, né? Porque, assim, a gente aqui, Terras Tupiniquins, meio que tá salvo disso, porque a gente sabe que pra chegar no Brasil é pelo menos 20 anos, né? Mas é engraçado, tipo, pensar que esse... Porque assim, a gente tinha uma noção do que seria futuro e tal, e agora tá virando, tipo, a Skynet, algo plausível nesse momento, né? É aquilo, né? Carros voadores. É, carros voadores, aí, tipo, sei lá, pode ser que a inteligência bugue e mande um início em algum lugar aí. Mas, bom, gente, eu queria agradecer aí a Stephanie pelo tempo que ela cedeu aí pra gente conversar um pouquinho sobre direito digital. Muito obrigado de coração mesmo pelo tempo, né? A gente marcou com uma certa antecedência esse podcast. Meu querido Giovanni, por ter participado aí mais uma vez, né? E fazer um convite. Próximo domingo, né, às 8h30 da noite, que vai ser o dia 9, né, a gente vai estar aqui conversando sobre os Jogos Vorazes. Você gosta de Jogos Vorazes, Stephanie? Ah, eu gosto. Eu gosto, mas eu tenho uma certa crítica sobre os últimos filmes, eu achei meio ruimzinho. Domingo às 8h30 a gente vai estar aqui falando sobre Jogos Vorazes, participe, né, mesmo que for pra, tipo, falar, eu acho que podia melhorar nisso, naquilo, né, a gente vai estar aqui conversando sobre o filme e também o livro, né, que o livro também é bem legal, eu li os três, achei bem interessante, teve essa questão desse novo filme agora também que ficou bem bacana, com aquela turminha de sempre, né, o Felipe, o André, o Negão, e a minha prima Giovana vai participar também, e a nossa querida, né, agora podemos chamar de Senhora Leal, né, Giovanni? Senhora Leal. Senhora Leal vai estar aqui também com a gente, juntamente, claro, com o nosso querido Gabriel, né, e esse é o nosso próximo episódio, né, então, domingo, às 8h30 da noite, vamos estar aqui falando sobre Jogos Vorazes, né, mais uma vez queria agradecer a presença da Stephanie, a presença do Giovanni, e é isso, gente, vamos ficando por aqui e até a próxima.